Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. É alerta vermelho na região entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e nas zonas limítrofes. Faleceu Kim Jong-il, o presidente ou ditador norte-coreano. Faleceu no passado sábado, aos 69 anos de idade, devido a complicações cardíacas. Sucede-se que a notícia só foi tornada pública hoje. Não só para o mundo, mas também para a Coreia do Norte. Ora, desde já há um sucessor de 28 ou 29 anos, não se sabe ao certo. Sabe-se que é Kim Jong-un, o filho mais novo de Kim Jong-il, o presidente ditador norte-coreano. Ora, sabe-se apenas que Kim Jong-il estudou em Berna, num colégio na Suíça, portanto, e que regressou ao país no ano de 2000. Desde que, em 2008, o seu pai, Kim Jong-il, então ditador norte-coreano, teve pela primeira vez complicações cardíacas, o filho mais novo, como disse, Kim Jong-un, começou a fazer aparições, aliás, até com bastante frequência, sempre ao lado do seu pai. Hoje dá-se então conta deste falecimento e a reação não é nem de tristeza nem de contentamento, salvo, como é claro, na Coreia do Norte, onde a consternação parece ser evidente. Mas, noutros países, mesmo até na própria China, o que mais se pede é calma. Desde já, a Seul, ou seja, a Coreia do Sul, reforçou a militarização e a vigilância na fronteira norte-coreana, ou melhor, sul-coreana com a Coreia do Norte, e também pediu aos Estados Unidos que reforcem a vigilância por satélite. Recordemos que em 1994, quando Kim Jong-il sucedeu ao seu pai, foi também um momento de tensão aumentado devido à necessidade de afirmação, segundo um especialista português, em políticas e cultura asiáticas. Ora, em 2010, deu-se uma situação crítica entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, quando os norte-coreanos atacaram propositadamente um barco sul-coreano, vitimando 46 marinheiros. Aliás, a Coreia do Norte tem sido motivo de notícia muitas vezes pelos seus testes nucleares, recusando insistentemente parar com a sua militarização. A Coreia do Norte é um dos países com o maior exército, mais de 1.200.000 soldados. Tem armas químicas, biológicas, armas atómicas e nucleares. Não há, portanto, um país que seja capaz de, seguramente, fazer frente à Coreia do Norte sem que se coloque ele mesmo em risco e, por que não, inclusive, dependendo da força de ataques, a própria terra. Ora, com este conhecimento, a Coreia do Norte não se inibe de fazer testes nucleares, mesmo que isso implique términos ou extinção de vidas humanas, como já aconteceu, como disse então, no ano de 2010. Ora, neste momento não se sabe muito sobre o novo presidente, sabe-se apenas que a política continuará mais ou menos a mesma, não haverá grandes alterações. Este é um país onde dizer que se quer emigrar é motivo suficiente para ser condenado à morte. Na Coreia do Norte só existe um site na internet, é o site governamental, e não existem mais do que um canal de televisão aberto, como é lógico. Ora, na Coreia do Norte não há liberdade de expressão e também por isso disse há pouco que a consternação parece ser evidente, já que uma manifestação de contentamento poderia ceifar vidas. E não importa se são muitas ou poucas, já que não só o regime ditatorial na Coreia do Norte é o mais duradouro de sempre, mas é também dos mais pesados que alguma vez houve. A Coreia do Norte não é permitido falar sobre o estrangeiro. A qualquer momento vamos continuar a acompanhar sempre esta situação, vamos dar a conta de todos os acontecimentos que se justificarem, recordando também sempre que há o Antena News, um espaço diário e que o manterá a par desta situação na Coreia do Norte e em eventuais tensões que possam haver entre especialmente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Recordemos que A maior força militar está concentrada precisamente na fronteira entre estes dois países, divididos na década de 1940, e também que em Seul residem mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, mais ou menos o número de população portuguesa no território português, continental e ilhas. Diga-se também que a capital, Seul, a capital da Coreia do Sul, fica a menos de 80 km, perfeitamente ao alcance de armas nucleares e atómicas, que estão, como disse há pouco, na posse da Coreia do Norte. Ora, esta é, portanto, uma situação muito crítica, é uma situação que até a própria China acautela que se mantenha calma. Enfim, é uma situação que vamos continuar a acompanhar nos próximos momentos, nos próximos dias. Por todo o tempo que se justificar, dado que já em 2010, sobretudo e por este motivo, em 2010, ainda com Kim Jong-il no poder, deu-se uma situação bastante crítica e que, não levando à guerra, porque não poderia, a verdade é que causou imensas tensões entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e a comunidade internacional. Foi quando, estávamos então em 2010, se deu um ataque a um navio sul-coreano que vitimou 46 marinheiros. Também atingiu mais tarde, também atingiram mais tarde as forças norte-coreanas cidades, ou melhor, ilhas que pertencem à Coreia do Sul e também aí se perderam algumas vidas. Mais do que um alerta e um pedido de calma, não podia ser feito nada, dado que o poder bélico dos norte-coreanos é ainda hoje incalculável, ainda hoje incontável, e atenção, porque a Coreia do Norte continua a militarizar-se e a reforçar-se com a melhor tecnologia neste momento, equiparável, poderíamos mesmo dizer que equiparável à Coreia do Norte no que toca à militarização, não existe, nem Estados Unidos. Nem a Rússia, por exemplo, que é uma das grandes forças e também teve durante muito tempo um poder comunista, não há neste momento nenhuma força que se possa equiparar aos norte-coreanos. Pelo menos esta é a previsão, ou esta é a dedução, até porque não se sabe exatamente que mais armas escondem os norte-coreanos do público em geral. Sabe-se apenas que a China é uma aliada, porque também tem o comunismo no poder. De todas formas, não é conveniente uma guerra para os chineses, que estão neste momento em expansão, como aliás é de conhecimento. Mas é uma situação, como disse, que ainda vamos continuar a acompanhar aqui na Rádio Antena Web, a qualquer momento, ou também no Antena News, onde certamente iremos dar também conta de novos desenvolvimentos. Por agora é tudo, voltamos à antena sempre que se justificar. Até mais. Antena Web, especial informação.